pouso autorizado, o vento 110 graus com 17 nós. Check trem. Pode ver, travou, teve pouso para 207. Confirme pessoas a bordo. Total 9911, informa que é o número 2 para táxi até o ponto de espera. Siga condição número 3 para o táxi até o ponto de espera. Siga atrás do Boeing 7, do Airbus 3, correção do Boeing 737 da Gol. Autorizado até o ponto de espera via Pite 1 no Índia Alfa, no ponto de espera Chamitou e frequência 118 do Sol 95, altímetro 1097. Controle. Papa Romeu Lima Delta Lima, mantenha-se em condições visuais, direto rotatório, reporte visual. Solo Gol 93 para o táxi, Galeão 145, estamos voltando no Galeão, autonomia 0330. Galeão 0330, confirme o POB. 146 a bordo, Gol 923, segue o Airbus da Avianca Frente, número 2, no ponto para chamar a torre, 108.95, altímetro agora 1097. 2 Avianca, espera, boa noite, 295, bom dia. O 5595 aguardando a possibilidade de 17 fragilizar. Pronto, cópia. Na escuta. 5595 da Trip, Salvador Ilhéus, 140 é o nível, decola da 17, primeira curva à direita. Perfil da saída da El Leida, após Leida, voa direto Ilhéus. Nível 140, 51 no coordenado. É 5154 no transponder e o controle opera 120.8, trip 5595. 140 Ilhéus, decola 17, da El Leida Ilhéus. 5154, primeira curva direita, 208 é o controle. Solicito por gentileza efetuar a coordenação da saída coral. Afirmativo, será coordenado com o controle, ok? Ok, estou pronto, puxa. Autorizado é por táxi, já com a flor da Taxi Lima para a decolagem 97. Ah, reportarei, 5595. Solo Salvador, CNM 140, pronto para o táxi, 123 a bordo, 2 e 10, alterna Natal. 123 Natal, 2 e 10. Acervo, CNM 140. Via Índia no ponto de espera, chama a torre, 108 no 95, altímetro no 097, 6140 da Ucha. Taxi Via Índia, ponto de espera, chama a torre. 1017, o triplo papá Romeo Charlie, pátio 3, pronto pro táxi? Pronto pro táxi, Romeo Charlie. Confirme o PLB autonomia? 02 com meia dúzia de autonomia. Afirmativo, táxi até o a saída do pátio 3. Reposto para ingresso no pátio principal. Triplo papá Romeo Charlie. Até a saída do pátio 3, retornará no principal, Romeo Charlie. O triplo 5595 é o solo voltando? Na escuta. Executa agora o perfil da saída coral com curva à direita da 17. Maravilha, perfil da coral direto, obrigado, chamarei táxi. Chame Recife, 1260, termo 288. Autorizado, Yankee 10, venha com uma centena com 1 menos. Quando autorizado, 10, Yankee. Livrou, 4207, táxi via Alfa, reporte da táxi Juliette. Via Alfa, da táxi Juliette, 4207. O Papá Romeu Charlie, táxi em frente, segue o 727 da Total, como número 4 agora no ponto de espera. No ponto de espera pronto, chama 208.95 e o altímetro agora 10.17. 127 da Total, 04, torre 1895, Romeu Charlie. Secolado imediato consolidado, 1040, estou com Xingu agora no, na, já na curtíssima da 10, estou agilizando manobra, decolado imediato consolidado. Decolado imediato, quando autorizado, é 6140. Gente, Xingu já próxima à cabeceira, agilizando manobras após, ali mantém a guarda apenas pista livre, o 6140 da Xané. Autorizado, 1397, chame Recife, 1-3325, alterne 251. Pode repetir, por favor? 1-3-3, decimal 25, alterne 1-2-5, decimal 1. Ok, 1-3-3-2-5, 1-2-5-1, 1-3-9-7. Go 1-2-6-0, reduce to approach speed, clear ILS final approach, report Epsilon class. Ok, reducing approach speed, clear ILS X-ray, 1-0, go 1-2-6-0. 3-2-9-6, estabilizado. Então 3896, torre 1895. 1895, 3896. Lima, Mike, na Quebec, chama a tua, 6895, altímetro 1017, o triple. Lima, Mike, Quebec, 1875, obrigado, até. Então, 140, livre decolagem 10, uma centena com o nome menor. Bom dia, 3896, está no INS, baixado para lá. 3896, quando aproximação, em vista livre, já avistado, e forma Bianca rolando sobre a pista. 3896. Kilo para o pátio 3, quando lá tem sinalizador. Kilo, Kilo, vai dar aqui. Toda Lima. Escuta, prossiga. Só visual com o Charles 210 à sua esquerda? Irmão. Após a passagem do tráfego, ingressa Juliette para o portão 01. Gente, após a passagem do tráfego, ingressa Juliette para o 01. Reporte na Penha do Vento. Na Penha do Vento, não no zero. O Lima, Delta Lima. O Papai Romeu Charlie tem condições de agilizar o táxi até o ponto de espera, por gentileza? O Xané 6140, decolado agora aos 40, controle 20.8, bom voo. 08, bom dia, Xané 6140. 3896, pouso autorizado no zero, venha com a centena com 16. Pouso, 3896. Ok, minha outra linha aqui, pode tomar pronta do Portão Jones na minha escuta e mantenha na minha escuta, ok? Estou com tráfego decolando e tráfego para pouso na 190. A família da Foca, pode 3-0. Xené 6140, contato radar, sobre o nível de voo 350, saída Pucaracaju. Pucaracaju, autorizado, solicita a presença para o Djamba, se possível. Autorizado para o Djamba. Autorizado, presente Djamba, Xené 6140, obrigado. Torre Salvador, gol no 260, trem baixo e checado, bom dia. Gol 1983, decola imediato, autorizado? Afirmo. Agilize manobras ali, mantém, guarda pista livre. Lima, tem um no zero, vai dentro, está em volta. 260, sem do tráfego, continua a aproximação, aguardando pista livre, no 260. 260, sente, aguardando. O TAM 3896, bem-vindo, solo agora às 4-1, libera pista imediata e chame solo 121.9. 219, 3896. Ponto de espera total. Solo, Salvador. Livre decolagem, uma centena com o nome a nós. Decolagem 1-0, com 9-3. Salvador, TAM 3896, livrou na frente. TAM 3896, táxi de Alfa, reportando o táxi foi Juliette. De Alfa, reportando o táxi foi Juliette. Tráfico, um Robson 44, setor nordeste, ficando a 2 milhas afastado do eixo de decolagem, não interfere. Torre, altímetro no 0, no 7 agora. Índia November Mike, pronto, copy. Índia November Mike, autorizado Salvador para Serra Juliette Zulu Tango. Rota direta. Nível 085, decola pistão no site, curva direita. Mantém corredor Axé, restrição de 1000 pés até o farol da barra. 3.5153, controle de frequência no 20.8. Uno 260, vento 100 graus, condomínio anóstico autorizado, check trem. Ok, trem baixo é checado, livre pouso, pista 10, com 1260. Geral VM Mike, cotejamento correto, para acionamento táxi, chame torre, frequência 198.95. Opa, 1983, decolado agora aos 43, controle 120.8, bom voo. 10208, obrigado, uma boa tarde. Oh, bom dia, aliás. Lima, Delta Lima, reporte horário controlado, vento, uma centena com nomeia. Gente, reporta lá na curta final, Lima, Delta Lima, perde contato com o outro solo, senhor. Cruzando 1.600 pés. Com 1983, contato radar, subo para nível de voo 360, perfil da saída da El. 360, da El, 1983. Negativo, aguardo, 3595. Número 2. Uno 260, solo às 44, direito 21.9, solo a livrar, bem-vindo. Grato, direito 219, uma boa, 260. Solo Lima, Delta Lima na curta final, aqui no Barburaquinho, cadê? Uno 260, livrou na foto. Uno 260, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Táxi via Alfa, reportará da Juliette, voo no 260. 90 graus, com 17 nós. Botar 9911, no livre decolagem no 0, 090 graus com 17, forma o trato, loja 44, 300 pés, setor nordeste. Controle Salvador, chané 6140, aceita voar para o de Aracaju da presente? Chané 6140, chame agora Recife, 2685, alterne 2545. CB 2545, Chané 6140, obrigado. O Índia, November Mike, a linha e reporte cabeceira no 7, pronto. Na 17, November Mike. Papá, Romeu, Charlie, a linha mantém no 0. Para 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. Inscrição, chame o controle agora 120.8, decolado às 4.6. 208, obrigado, boa. Cinco decolado, passa mil pés. Pode bater mil pés via litoral até o farol da barra? Trip 5595. Autorizado, vou no mil pés até o farol da barra, após vou direto coral subindo ao 140. Ok, mil pés até o farol da barra, chamarei depois voando o coral. 5595, obrigado. Controle Salvador, é o Total 9911, decolando em voo, escuta. Total 9911, contato radar, para nível de voo 310, saída Momo Frutti. Momo Frutti, o Total 9911. Mike, tá pronto? Decolagem 17 autorizada, 090 graus, 15 nós, November Mike. Antes da Juliette, 1260. 60 autorizado ingresso no Pátio 1, no gate 08, via Juliette. Via Juliette, Pátio 1, no gate 08, com 1260, muito obrigado. Bônus 738, acione a investigação, desça para o nível de voo 050, direto do Tuna. Papa Romeu, Romeu, esse cabrão precisa. Você falou do centro de convenções, da Raio Motor de Ferro, o centro de convenções. A conferência agora, pode levantar para o centro. Confirma o destino? Papa Romeu, Romeu Escabrado, mantenha-se em condições visuais, confirmando zero, acionado 0165. Tem um tráfego de um Alfa Tango 72 mantendo 1 no meu pé via litoral. Ciente? Utilizado de direto seria 1 no meu pé. Quando possível, informe seu estimado para ponto. Alô? 9, vai curvar à direita, informa o tráfego, o Sérgio também que decolou na 17, também vai manter o corredor axé, manter a separação com o tráfego, reporte para cruzamento no eixo de decolagem 17. Curva à direita, vai manter mil pés no axé, reportará através da 17, Romeu Charlie. O tráfego mantendo também mil pés. O tráfego já livrou o eixo 17, já está próximo, agora próximo fora Itapuã. Gente, o meu Charlie é mais rápido que a aeronave antecedente, ok? Estou ciente, o Romeu Charlie. O 1983, chame Recife, 3325, alterno 251. 3325, 251, obrigado. Romeu Charlie, assina para 1500 pés, Romeu Charlie. 1500, Romeu Charlie. Lindo 0.8, Romeu Charlie, assina 1500, controle Lindo 0.8. O tráfego agora sob fora, o tráfego chegou no Axé, está sob fora de Itapuã. 1500. 208, Romeu Charlie. Charlie, transfere. Romeu Charlie, prossiga. Decolou, autorizado pela torre 1500, correndo axé devido a um tráfego à frente, já cruzando através da 17. Encho no 1500 pés, autorizado, Romeu Charlie. Prossiga. Senhora, restringe o nosso auditor aqui, a nossa unida. Negativo, você é só o 310. Sim, gente, apenas para confirmar, muito obrigado. 310. Apenas para confirmar, nós estamos com tráfego aqui a mais ou menos 20 milhas à frente. Está sem identificação, apenas a plotagem dele sem altitude. Confirma que distância? Aproximadamente 20 milhas, 20 milhas. Não há tráfego conhecido no controle Salvador. Gente, agora ele sumiu, então ele deve estar aproximadamente 5 mil pés abaixo de nós. Sim, espero ter uma informação. De nada, não. Salvador do triplo papá, Romeu Charlie. posição do tráfego aqui no corredor Axé, em relação à nossa aeronave? Tá 12 horas, 3 milhas e meia, mantendo 1 mil pés. Ok, vamos ver o Charlie sempre, tá? Tá vendo o Jardim dos Namorados? Tá no controle. Voo no teste 38, desça para 3 mil pés, 1097 no ajuste. 3 mil pés, 1017 no ajuste, voo 0738. Já não vem bem mais, se confirme a ideal para o destino. Direita 290. Gente, autorizado direto, apenas aguarde para ascensão. Ok, direita 290, aguardando ascensão, não vem mais. Papa Romeu Charlie, confirma ideal. Ideal é a 255. Confirmando, o ideal é 255. Afirmativo. Autorizado direto, aguarde a ascensão. Para manter 1500, a gente prefere permanecer nos corredores. Sim, a gente mantém 1510 via corredores, Papa Romeu Charlie. Romeu Charlie. Guardião 06, na escuta. Já acionado, a gente vai decolar, vou ter que ir para 1, com 04 a bordo. Guardião 06, vai voltar para a Ondina? Já ok, pode iniciar da presente a decolagem e já comprou a sua, Guardião 06, que vai levantar na vertical agora e prosseguir, está autorizado. Guardião 06, o vento, uma centena com uma 7 nós. Aproximação. Gente, voo 738 adicional, 9 milhas e meia. Charlie 2, 10, rumo sudoeste, mantém 1.500 pés. Certo. Meia decolada agora, 57, é porta cruzando antes de decolagem da cabeceira 17. Gente, já está autorizado, já cruza com proa de Itapuã. Autorizado, pode prosseguir no litoral Itapuã, já estou visual com um helicóptero já cruzando e chame controle em 20.8, bom voo. 7, está iniciando o cruzamento, vai chamar no Itapó. Papá, uniforme Índia Delta November, prossiga. Sim, meu transponder. Guardião, transfere com controle? Firmo, controle de 0.8, guardião. Sete. Já não vem mais, agora é autorizada a sessão 085, quando possível, informe seu chamado para pouso. No 623, ciente. Maquilo Bravo, desce para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado. Maquilo Bravo, para 2 mil pés, reportaria estabilizada. Dia Delta November, controle. Efetuou o plano de voo junto à sala IS. Mesmo tipo de equipamento. Firme. Costa da borda. Gente, acione o código 0223. Índia Delta November. Olha, Guardião 06, está a 500 pés no litoral, prosseguindo para Ondina. Guardião 06, mantenha-se em condições visuais, reporte final para pouso. Gente, vai chamar na final para Ondina. Índia Delta November, confirma seu chamado para pouso. Obrigado, 732. Zona 738, complete aproximação, torre 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Atenção, acho que o Papa Golf. No controle. 9911, chame Recife, 2685, alterne 2545. No 738, pista livre, autorizado pouso 10, vento 090 graus, com 14 nós. Eu repouso com 738. Ativo o horário 11:30 e o destino é Salvador Ilhéus. 5. Do Montes Claros 13:30 OBT, Papa.